Editorial. Prezados leitores, é com imenso prazer que apresentamos o volume 7 e primeira edição de 2015 da revista Camini. Abre esta edição o artigo intitulado abre aspas Prova Nacional para o Ingresso na Carreira Docente e os Currículos de Formação, o caso da educação física nos anos iniciais do ensino fundamental fecha aspas. De autoria Roseli Belmonte Machado et al. O texto trata da atuação de professores polivalentes, dos anos iniciais do ensino fundamental, na disciplina de educação física. O estudo analisa a implantação da prova nacional para o ingresso na carreira docente. Na sequência, é apresentado aos leitores o trabalho abre aspas aspectos motivacionais e a relação professor-aluno, um estudo com alunos do ensino médio fecha aspas, de Daniela Carine Ramos e Ana Paula Moreira Goitin, no qual as autoras investigam o modo como a relação professor-aluno pode interferir na aprendizagem. Trata-se de um estudo de caso, que tem como objeto a relação entre professores e alunos do ensino médio de uma escola pública da rede estadual de Santa Catarina. O terceiro artigo, desta edição, de autoria de Alcides Leão Santos Júnior, tem como título abre aspas Uso da memória como dispositivo de pesquisa para a escrita de uma história fecha aspas. Este estudo contribui com a discussão acerca da utilização da memória como metodologia de pesquisa histórica que traz a perspectiva dos sujeitos que vivenciaram a história. O trabalho seguinte, denominado abre aspas Adolescente Autor de Ato Infracional e Institucionalização, Reflexões sobre Processos Deseducativos em uma Instituição Total fecha aspas. Tem autoria de Fernanda Teles Marques e analisa o desenvolvimento dos processos educativos em uma instituição destinada ao cumprimento de medida socioeducativa com privação de liberdade. Marta Leandro Silva, autora do quinto artigo desta edição, apresenta um estudo intitulado abre aspas A Educação Profissional Básica na Reforma da Legislação Federal, a Trajetória Normativa do Programa Nacional de Inclusão de Jovens Modalidade Urbano, 2005 a 2011, fecha aspas. Nesse estudo, a autora promove uma análise documental da trajetória normativa do programa federal denominado Programa Nacional de Inclusão de Jovens Modalidade Urbano no período de 2005 a 2011. O próximo artigo abre aspas Os professores ressignificaram seus saberes profissionais, análise dos dados da pesquisa. Fecha aspas escrito por Didimo Maria de Melo Andrade, aborda um programa especial de formação inicial de professores, oferecido pela Universidade do Estado da Bahia, no interior Projeto Rede Universidade do Estado da Bahia 2000. Com o objetivo de apreender a contribuição de tal programa para o processo de ressignificação de saberes pelos docentes. Karina Elizabeth Serrazes, no sétimo artigo desta edição, o qual tem como título abre aspas Políticas Curriculares e Ensino de História no Ensino Médio, algumas considerações fecha aspas. Promove uma análise documental das políticas curriculares, dos anos 1990, para o ensino de história. O trabalho intitulado abre aspas Matemática, Ensino Escolar aos Surdos fecha aspas, de autoria de Daiane Kipper e Janete Nes Miller, por sua vez, aborda as implicações da Lei nº 10.436 e do Decreto nº 5.626, para o ensino da matemática para alunos surdos do ensino médio. O trabalho intitulado abre aspas Serviço Social e Política de Educação no Município de São José do Rio Preto fecha aspas, de Tamires Helena Beltramini et al., encerra a sessão de artigos originais desta primeira edição da Camine de 2015. Finalmente, este volume 7 apresenta um relato de experiência e uma resenha. O relato de autoria de Mariangela Kremer Lenz e de Rosane Aragon tem como título abre aspas Projetos de Aprendizagem, Fazendo para Compreender fecha aspas e aborda a experiência das autoras com a disciplina de Projetos de Aprendizagem em Ambientes Digitais, cursada na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A resenha, por sua vez, tem autoria de Elton Luiz Silva e refere-se ao livro abre aspas A Nova Classe Média, O Lado Brilhante da Base da Pirâmide. São Paulo, Saraiva, 2011 fecha aspas, de autoria de Marcelo Neri. Desejamos a todos uma ótima leitura. Os editores.